veículo autorizado para Guarulhos e atropelou 1-0 até Taubaté, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Perfil de saída Tael, após Leda e Motiva. Aciona 5127, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Protesulo 1-0, portal A. Decola 1-0 para a direita, da EL da Motiva, 127, e o controle 120. Correto, Xander 6259, chame para o pit direcionamento, portal 3. Completa final, chama a Torre Salvador, 118-95. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa noite. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa noite. Autorizado, LS. Tente reporte passado externo, Romeu, Romeu Golf, ajuste no 0 no 5. Toma aqui após a ajuste no Golf, após externo, cancelar e bate para a direita no 7, autorizado. Tente reporte no externo para cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Romeu. Romeu Golf, 7-7, solicita mais pela direita no 7, autorizado. Presidente Romeu, Romeu Golf, plano instrumento cancelado, zona 3, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Vamos lá na final no 7, Romeu Golf. Só final no 7, passar travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, pouso autorizado, pista no 7, vento 160 graus, 08 mais. Romeu Golf, pouso no 7, Romeu, Romeu Golf. Volo 705, boa noite, acionei a identificação, 0-0 chegada a bordo, desce para 4000 com ajuste 1015. 4000, voo 1015, voo 1017. Capango Oscar Hotel Kilo, located final Alexa X-Ray, Central 2000 feet, connected 1015, report on local. Romeu, Romeu Golf, no solo, zona 7, confirme o local de estacionamento. Sim, primeira direita, estacionar, frequência livre. Boa tarde, boa noite. Segue litoral sul a 500 pés. Aciona 0167, controle Salvador 1208. Fala do Mike Romeo Alfa, chama 2295 para acionamento, então vou. Ajuste no 015. 18, 645, Claudinho com a equipe de solo. Após a 2 da TAM, está taxiando para o ponto de espera. Passar a reta guarda, tem livre que tiver funcionamento sanitário. Precisado de feedback, está com ataque do 1645, após o 2 da TAM. Fala, boa noite, Sérgio 2871. Pessoal, 2781. Azul 2781, boa noite, informação Sierra, pronto cópia. Azul 2781 autorizado para a vitória da conquista, conforme roda do plano de voo, nível 200. Legal da pista 10, primeira curva à direita, saída a bó, eleva. Aciona 5144, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado São Conforme 300 para a vitória da conquista, decola da 10, direita após decolagem. Cumprindo a árvore elétrica. 5144 é o transponder e o controle 1208. Ah, é do 2781, não tinha para chegar em acionamento, pode ser. Valeu, Zé. Salvador 238, 97, ponto espera da 10, pronto. 3897, autorizada a linhagem de decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 079. Autorizado a linhagem de decolar, pista no 0, 03897. Romeu Alfa Torre. Sente Mike Romeu Alfa, ajustando 095. Reporte fora do sol. Boa noite, Xandai 6259, aguarde para iniciar o feedback com o nome da rua sua retaguarda, pode ser autorizado. Eu tenho que competir no Alert Competitor 118 decimal 95. 118 decimal 95 power. Olá, 705 está livre a final do ILS, desça para 2010 e informe no localizador. O ajuste no 095. 2000 no 095, pode voar, dona? Negativo, mantenha o perfil chegar, você vai seguir um transporte de enfermo e Mitsubishi na FFS. Pois, mantendo o perfil então, 2000 pés, reporte estabilizado. Ajuda 712, está agora a meia dúzia de milhas para conta e serviço radar encerrado, mantenha o nível 150 e chame Aracaju na frequência 120 decimal 3. 1203, até lá. Frequência 120 decimal 8, bom viagem. 1208, 3897, obrigado. Comandou, Michael Romeu Alfa, fora do solo, Itapuã. Michael Romeu Alfa, mantenha a linha do litoral sul e aguarde transferência. Certo. Beleza, 3897, contato radar, suba para o nível 320, estou autorizado direto Leda. 320, direto Leda, 3897. 3823, ponto cópia. Autorizado para Brasília, eu peso o voo 17, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, ela é, aciona 5141, frequência do controle Salvador 120 decimal 8. 3283, autorizado para 360 para Brasília, eu peso o voo 17, conforme rota do plano de voo, Arbor, direção leve, para direita, aciona 5141, frequência do controle Salvador 120 decimal 3. Correio 3223, chame para o chefe de acionamento, portão 9. Boa noite, voo 645.0 da 1-0. Voo no 645.0, boa noite. 45 tem de alinhar imediato, quando autorizado. Autorizado, alinhar e manter pro chuva. E manter 1-0, voo no 45. Tango Oscar Hotel Kilo Negro 27 on right side in from ground 121, that's small 1. Ajuste 1-0 no 5. To the marshals and call again on taxiway Lima. We are Alpha Juliet, Alpha, Oscar Kilo, on the cabin of 810 of the main apron, pay attention to the marshals and follow them to for taxi and call again on taxiway Lima. Decolado ao 29, chama o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, grato, uma boa noite. Controle, Salvador, muito boa noite, voo 1645, Libra 1800. Boa noite, gol 1645, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Está presente Leda, subindo para o 360, gol 1645. Chamei 6259, mantém o ponto zero. Controle, Salvador, autorizaria para esse ponto, uma varuta 3897. Estou indo conhecer agora por Edmóvel na frequência 1251 e alternado 1-3395, então 3897. 1-2-5, décima 1, alterno 1-3-3, décima 1-3-2-9-7, boa noite. Hotel Kilo, tem taxi Lima, Mike and Quebec. On taxi Quebec, call Salvador Tower on 118.95. Roger, I'm going to post 2014, the information is correct. Stand by for 80 clearance. Jet space, over terreno, o ajuste agora 1-0 no meia. Certo, grato, não. Portão 02. Alfa Juliette, portão 02, boa, 9705. Oscar Hotel Kilo, it's approved across 1735. Brazilian Force 2014, ready to copy. Bravo Romeo, Brazilian, via Subtitle 17 in number according flight plane route. Flight level 260, departure Bravo. Correction, Arbor departure, Alpha transition, runway 10, first turn is right. Squawk 5142, Salvador approach control 120.8. President Force 2014, confirming Militar Eco. Roger, foreign body. President Force 2014 for setup in taxi for Salvador Tower on 118.95. 9 decolagem do aos 34, chame controle no 208, boa viagem. 208, boa noite, né, na destinagem. Outro 5, chama agora Recife na frequência 1251, alternando 133 decimal 95. 251-3395, boa noite. Oi. Alfa Romeo Alfa, chama agora 3, Salvador, frequência 118.95 e topo pulso. 18.95, obrigado. Torre, é o Mike Romeo Alfa. Meu Alfa, prossiga na torre. Vai prosseguindo para a pouso da imagem, a visão, vale ponto. Confirma? Prosseguindo para a final em Imar, mais de Homem Alfa. Chame na final para Imar, o vento 150 graus, 07 metros. Alfa. Michael Romeo Alfa, pergunta livre. Papa Romeo, Papa Juliette, Papa, acione identificação, autorizar a descida para o nível 060 na chegada a mar. Corrija o ajuste de altímetro para 1016. Velocidade via Fátima 1, taxa índia, está ponto de terra, visão 10, ponto de terra, torre 2.900, altímetro 016, 3283. Uma boa noite, bom trabalho, até mais. Brasília Forte 01, forward. Taxi Apolos, come back on taxi 6. Ok, Brasília Forte 2014, call me back to enter on 1010. Chegar 6259, chama Vera Recife, frequência 1251, alternando 13395. Onde, Bovô? 3213, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, 0159, ajuste de altímetro 90. Alinha decola, pista 90, altímetro 90, 163. 3197, como nível aprovado, 360, copia, agora a condenação. 3197, autorizado para Galeão via Tupi 90, 857, voo sul. Nível de voo 360, decolada a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5150, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Fox 014, clear, enter on runway 10, report to west of the cockpit, crash low runway 10. Fox 014, clear, enter runway 10, we report ready to take off. Runway 3, decolada aos 4.6, chame controle, frequência 120, décimo 8. 120, décimo 8, obrigado, uma boa noite, bom trabalho, até 3, 2, 3. Hotel 3, 2 e 3, passando 2 pés do perfil da Arbor, eleva na sua escuta. Falei, Hotel 3, 2 e 3, contato aberto, vou para o nível 360, autorizado direto ao Elefa. 360, direto ao Elefa, Hotel 3, 2 e 3. Direcionado de Tibete, 2014, Bonnet 495, Adol, Control 120.8. 120.8, 2014. Departure Control, Brazilian Air Force 2014, that's now 1,000 hats. Brazilian Air Force 2014, with a contact on the departure climb level 260 on Alpha 11. Climb site level 260, Alpha 11, 2014. Brazilian Air Force 2014, you're cleared to fly direct LFA. 2014, cleared to fly direct LFA. 562, para ver se o controle 120.8. Acione a identificação, só para ver a chegada Mário, deixa para o nível 050 no ideal, o ajuste 1016. 21, decola da pista 10 na saída Arbor, transição Elefa, depois voa Nitibo, transponder 5162, controle 120.8. Correto, voo 099, chame para pista de estacionamento, portão 8. Chama lá. É 3283, chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. Recife, frequência 1260, alternativa 1280, alterna 3283, uma boa noite, bom trabalho, até mais. Boa noite. 1185, ajuste 1016. 1096, autorizado táxi, táxi principal Índia, ponto de espera 2895. Obrigado, excelente trabalho, um abraço. Igualmente. 3197, confirme alternativa, confirme. Campinas, 3197. Autorizado táxi para ponte 10 da pista 10. É a principal, taxi Índia e ao coração, taxi Índia. A ponte espera chama 2895. Ajuste 1016. Fique atento a DR da Azul, está taxiando, vai ingressar no pátio principal agora, segue com o número 2 para a decolagem. frequência azul 27 2781.090. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 970 graus, ótimo. Autorizado ingresso e decolagem 2781. Salvador Ground, American 230. Say again, please. Yeah, American 230, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron, gate 1-1. Roger, American 230. Approve this side to tow. Report before main apron. Report before entering main apron, American 230. Boa noite, mantém o ponto certo. Ok. Aeroporto 2014, contato mal Recife Center, frequency 126.0 e também 128.8. 1260, 1288, thank you. O meu papai Julieta Papá, completa final e chama a Torre Salvador, frequência 118.95. Entre, completando a final, chamar a Torre 118.95, Papá Julieta Papá. Pastor 16, está autorizado a final do ILS X-Way para a pista 1-0, desça para 2.000 pés com ajuste 1-0, 1-6, informe estabilizado. Controle Salvador, Azul 2781, boa noite. Boa noite, Azul 2781, está em contato radar, saiu da Vetor, suba para o nível 200 sem restrições. Após, suba para o 200 sem restrições, Azul 2781. Confirme a setão de desvio? Negativo, iniciou curva à direita para a 280, devagarzinho. Rádio 60, central da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5166, frequência do controle 120.8. Papá Juliette, papá no solo 02, livre táxi primeira direita, chama o solo 121 décimo. Através do portão no zero, fique atento aos sinalizadores e chame novamente na Taxi Lima. Salvador, o gol no 099 solicita puxa acionamento. Esse gol no 099 aguarda um minuto para iniciar o feedback. A aeronave está acionando para a geral. Guarda. Plano 3197, decolada ao 04, chame o controle, sequência 208. 208, 3197, bom. Gente, né, papai? Eu tento, vai ser lá, o Lupra 10 está 1-0. Teve obra, então tem que seguir o sinalizador. Pode iniciar o push agora? Segundo 099 aguarda para iniciar, já vai ser autorizado. Então, vamos 099, tem diversionar e feedback em coordenação aqui de solo e semitáxi. Autorizado, chamar. Para passar aqui seria Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama Twin 1295. Azul 2781, centro Sossetão, você ainda manteve o perfil da saída. Ok, manteremos o perfil da saída do 2781, obrigado. Voo 1866, boa noite, acione a identificação, autorizado chegar a Mário e desça para o nível 050. Azul 2781, confirma a proa ideal para a conquista. Só um instante, por favor. Solo Salvador, o Voo 1099. Solicita autorização de táxi com 127 Campinas, 3 horas. Voo 1099, autorizado de táxi para passar 0 e a parte principal vai ser Índia. Pode ser Salvador, 395, ajuste 1016. Azul 2781, obrigado. Astor 16, completa final do ILS X-Ray, chama Torre Salvador, frequência 118.95. Mais um no meio, acima 2185. Da torre 118.95, por gentileza, confirma. Mais um 1099, apenas o altímetro é 1016. Ok, 1016, tá? Bem barulhento aí. É esse 1099. Salvador ground, American 230 approaching main apron. American 230, you have going taxi on the main apron site? Yes, goal Boeing 737 is right in front of us. Correct, American 230, after the aircraft has passed, you are clear to tow to the gate 11. We approach you when it's finished. Clear to gate 11, American 230. Volvo no 705, posição número 2, posicionado. Volvo no 705, coordene com a equipe de solo. Pode passar de trabalho. correção do banheiro da companhia que está taxiando para o ponto de espera, tem nível sonar, epsi, bec, semitaxi.